Jesus Cristo, busco um motivo para que me mantenha vivo, positivo. Acredito que ainda resta a esperança escondida no fundo dos olhos da criança, aquela que tem fé no coração, que busca reconciliar uma separação, que sabe que no bolso de seu pai não tem um real. Sonha e acredita que chegará o seu presente de Natal. Pra você é normal ver mano matando mano, planos e mais planos não se realizando, preconceito em todos lugares. Se não ficar esperto, cabelo à voa pelos ares. Peço a Deus um motivo que me mantenha vivo nesse mundo submisso. E pra mim não é pouco em dizer que o mundão tá louco. Mãe e filha se prostituindo, mulheres desleais, os maridos traindo. Aí tá tudo errado, o jogo tá armado e pelo esquerdo estamos sendo manipulados. No mundão restou, se acabou o amor, se acabou o amor. Entre o bem e o mal, aí você falhou. Foi escolhido a dor, foi escolhido a dor. Do seu livre-arbítrio, você abusou. Se acabou o amor, foi escolhido a dor, aí você falhou. Me digo que de bom, no mundão restou. Se acabou o amor, se acabou o amor. Entre o bem e o mal, aí você falhou. Foi escolhido a dor, foi escolhido a dor. Do seu livre-arbítrio, você abusou. Se acabou o amor, foi escolhido a dor, aí você falhou. Em meio ao ar impuro, me seguro e procuro um motivo para que me mantenha vivo e positivo. Sob a negatividade dessa selva de concreto, onde questiona a todo instante quem será que corre pelo certo. Quem é o mais esperto nesse jogo sujo e repleto de ciladas, onde a humanidade assiste a guerra de boca fechada. E assim me privo de muitos motivos que diminuiriam meu nível de demência. Não tenho mais no fim de cada dia novas experiências. E sim, 24 horas a menos nessa louca existência. 18 anos insanos de planos e mais planos não concretizados, vi todos eles derretidos e escorrendo pelo ralo. Ainda assim eu não me calo e continuo à procura de um motivo que me mantenha vivo, sem motivos pra sorrir e mil e um pra chorar. A guerra se iniciou e não tem como mais parar. Me digo que de bom no mundão restou. Se acabou o amor, se acabou o amor. Entre o bem e o mal, aí você falhou. Foi escolhido a dor, foi escolhido a dor. Do seu livre-arbítrio, você abusou. Se acabou o amor, foi escolhido a dor, aí você falhou. Me digo que de bom no mundão restou. Se acabou o amor, se acabou o amor. Entre o bem e o mal, aí você falhou. Foi escolhido a dor, foi escolhido a dor. Do seu livre-arbítrio, você abusou. Se acabou o amor, foi escolhido a dor, aí você falhou.